Fala galera, Troad, começamos então nossa edição número 143, nossa quinta temporada para falarmos de Talladega. Talladega teve um grande final de semana, tivemos três grandes corridas. Quando eu falo três, porque eu também quero falar da Arca e vou comentar um pouquinho da Arca com vocês aí também, certo? Então foram três ótimas corridas. Tivemos aí vencedores diferentes que não estamos acostumados a ver vencer, né? Por exemplo, na Arca, um Hulk, né, venceu, o Justin Haley venceu. Temos aí na Action Series aí que o Eric Mirola venceu, chegou a sua terceira vitória na Action Series, né? E temos aí também a primeira vitória do Rickenhouse Jr. na Cup Series. Então, parabéns a todos os vencedores e parabéns aos fãs, parabéns Talladega, parabéns a NASCAR pelo grande e maravilhoso espetáculo no final de semana, que realmente foi maravilhoso mesmo. Todas as corridas foram boas. Claro que a Arca não faz parte da NASCAR, mas a Arca também fez um grande papel na sexta-feira com uma excelente corrida, um grande evento. Bons pilotos, bons nomes aparecendo na corrida. Uma pena o Shane Lee não conseguir a vitória, ele acabou tendo problemas de combustível, faltando duas voltas aí. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daí, né, sobre esse incidente com o nosso amigo aí, mas infelizmente ele não conseguiu ficar, né, Brandon Lynn, o Shane Lee, ele chegou ainda na quinta posição ainda, ele sobreviveu a um dos acidentes, que eu vou comentar, né, mas foi uma pena realmente aí. Que o Brandon Lee não conseguiu lutar pela vitória. É um time pequeno, é um time que luta muito, muito, muito mesmo para colocar o carro na pista. Eu ficaria muito feliz de ver esse time aí ficando com a vitória do Mason Mitchell. Mason Mitchell que já correu, né, na NASCAR há tempos atrás aí, mas agora ele é apenas dono de equipe. Enfim, galera, vamos falar um pouquinho aí, né, do que está por vir aí nessa edição 143. Vou falar de Talladega, cara, das duas categorias, da Action Series e da Cup Series. E no próximo bloco, no terceiro e último bloco aí, eu vou falar das notícias, né, que aconteceu durante que vem acontecendo durante a semana aí. Hoje é uma quarta-feira, eu gravo na quarta, ainda não saíram as punições de Talladega, se teve realmente alguém punido ou não, e quais suas penalidades. Não temos também grandes notícias, ou notícias nenhumas a gente tem ainda, porque está bem no comecinho da semana, né? Ontem e hoje não aconteceu nada, apenas alguns eventos aí promocionais, tal, tira foto para lá, foto para cá, e vai participar de programa de rádio, apenas esse tipo de evento, gravar no comercial também, teve uma galera que gravou comercial aí, então foi apenas esses eventos que andou acontecendo aí. O que repercutiu bastante aí foi uma declaração do Kyle Busch falando que semana que vem, que é essa semana agora, nesse próximo final de semana, dos dias 12 e 13, se não me falha a memória, posso estar muito enganado, 13 e 14, segundo o nosso calendário aqui. Ele falou que realmente vai começar, vai ter uma corrida de verdade, onde vai poder lutar pela vitória. Um comentário um tanto infeliz, mas temos que olhar pelos dois lados também, vou comentar no terceiro bloco, né, como o Kyle Busch talvez está certo ou está errado, né, porque talvez nós sabemos que realmente Talladega é uma loteria total. Talladega, quando eu falo que é uma teoria total, né, mas eu vou até na contramão do vencedor, que o vencedor, o Rickenhouse Jr., teve o carro mais rápido todo final de semana, momento algum, ele não andou bem, o Rickenhouse Jr., e ficou com a vitória, né. Mas enfim, vamos falar um pouquinho disso daí lá na frente, no terceiro bloco, tá? Quero começar então abrindo falando da Arca já com vocês, e depois da Action Series, no próximo Boca Cup, e depois do terceiro, e vou falar também, claro, deixei por último, né, para falar um pouquinho aí também do retorno da Truck Series, a Truck Series que enfim agora começa o seu ano, né, depois de três corridas picadas, uma corrida no mês de fevereiro, uma no mês de março, uma no mês de abril, agora ela volta em maio para valer, e volta em maio até o final do ano aí, o bicho vai pegar na Truck Series, que para mim é a melhor e a mais gostosa, e realmente aqui tem corridas mais espetaculares do ano das três. Eu sempre coloco a Truck Series na frente de todas, porque a Truck Series realmente traz grandes e boas corridas para nós. Às vezes são chatas, mas geralmente são sempre corridas boas, traz nomes diferentes, não temos aqueles caras que realmente domina, que está toda semana ali enchendo o saco, então realmente eu gosto muito da Truck Series. Bom pessoal, então sejam todos bem-vindos à edição 143 do nosso podcast Twides, o seu podcast semanal sobre NASCAR. Eu quero que vocês tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite ou boa hora que você está nos ouvindo aí, né? Seja um caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ou até mesmo em casa aí, passando tempo, apenas nos escutando. E claro, pra galera da madrugada, que tem uma galera da madrugada que também gosta, né, de passar a noite aí ouvindo o podcast. Então, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? A edição número 143. Quero falar, começar então pela Arca, na sexta-feira. Vou começar na sexta-feira, tá? Que choveu e tal, atrapalhou um pouquinho ali os treinos ali. A Arca que teve o seu Colofai cancelado devido à chuva, né? Mas aconteceu sim o evento ali, deu tudo certo ali, beleza, né? Choveu logo depois que acabou todos os eventos em Talladega, passou a noite inteira chovendo, mas sábado e domingo foi sol. Mas na sexta-feira a chuva apareceu, o grid da Arca foi formado pelo campeonato de pontos, tá? De donos de carro lá. Então realmente não teve o qualify, mas a corrida aconteceu de forma normal. Durante a corrida não choveu. A Cup também, a Econ Series aí, aconteceu os seus practice aí, mas deu uma chuvinha lá que atrapalhou um pouquinho. Mas enfim, a corrida foi muito boa. A corrida aconteceu na sexta-feira à tarde, largada por voltas das 18 horas, se não me falha a memória, foi a largada ali, 18h15 mais ou menos. Uma corrida muito boa, uma corrida interessante. Tínhamos ali como novidade na corrida o Bob Gerhardt, que faz a sua última largada em Talladega, ou seja, a última chance dele vencer uma corrida em Super Speedway, né? O Bob Gerhardt, que terminou até bem, terminou dentro do top 10, nosso amigo Bob Gerhardt. Ele que já tem 30 anos de Arca, tá, pessoal? Então, tá mais do que aposentando aí, realmente tá na hora já dele parar, já cumpriu a sua missão, não foi campeão. Eu até posso falar dele um pouquinho mais se vocês quiserem. Ele não foi nenhuma vez campeão da Arca, né? Chegou, foi vice-campeão, tem terceiros lugares, mas não foi campeão nenhuma vez. Mas sempre é um figuraça, sempre aparecendo muito bem aí. E também, tá, pessoal, não foi campeão porque ele também não fez tanta sequência de anos completos aí, em sequência aí, tá? Ele sempre fez participações, e nessas participações ele ia colhendo vitórias aqui, vitória acolá, tá? Diferente do Frank Kimmel, que fez realmente 30 anos, 28 anos, se não falha a memória, foi perto disso também, mas ele sempre fez campeonatos completos, onde que somou 10 campeonatos, nosso amigo Frank Kimmel. Tenho saudades dele, do Frank Kimmel na Arca, com certeza. Então, tivemos também aí o Gus Ding, né? O Gus Ding que faz a sua participação na Arca aí. O ano passado ele foi vencedor dessa corrida, ele defendia o seu título em Talladega, né, da General Tire 200. Essa corrida aconteceu lá em Talladega. Como novidade também tivemos, né, a Leilani, o nome dela até é meio estranho aqui, né, o sobrenome dela. Mas a Leilani aqui fez a sua largada, ela que correu em Daytona, tá, pessoal? Não sei se vocês vão lembrar dela, mas Daytona acabou tendo um acidente também. Esse também ela acabou sendo envolvida em acidente. Mas a Leilani aí, Leilani Munter, ela que fez aí a sua participação aí, corre com o patrocínio do maridão dela, né, que é um dos donos da equipe aí. Então, parabéns a ela aí pela sua participação. Acabou abandonando a corrida por transmissão, né, problemas de na caixa de transmissão ali, não conseguiu lutar por nada no final, mas quanto teve na pista até que foi muito bem, chegou a aparecer ali perto do top 10 ali, né, no top 15, vamos dizer assim, mas não foi muito bem aí no final, acabou tendo problemas mecânicos aí, não terminou muito bem a corrida. Bom, vencedor, quem venceu a corrida foi o Justin Haley, que é o atual campeão da KN Pro Series Wish, tá, pessoal? Ele foi campeão no passado, né, então ele aqui assumiu aí, né, e foi pra Arca fazer a temporada completa na Arca aí, lutando pelo título. O Justin Haley conseguiu sua vitória, se armou muito bem ali para essa vitória, chegou num certo momento ali, né, decisivo ali, estava dentro do top 5, andou boa parte, digamos que a metade para frente da corrida foi dentro do top 5, andando naquele single file ali, estava ali, ficou encaixado ali certinho. No momento certo ele atacou, foi para cima e infelizmente, né, tomou a vitória do Adam Seuss, que ficou com a segunda posição aí. O Adam Seuss também largou lá de trás, teve problemas no carro na sexta-feira, mal conseguiu andar, né, o Andy Celsius, como diz lá na transmissão lá, não, Andy Celsius, ele infelizmente não teve um bom carro na sexta-feira, com muito custo ele conseguiu levar o carro pro grid, mas isso aí foi todo coroado, aí, seu trabalho, aí, foi todo esforço com a segunda posição, parabéns aí ao Andy Celsius. Pela sua segunda posição, o Andy Celsius, tá, pessoal? Ele é um cara que vem da da Well Modified Certain, tá? Ele corre lá na Certain, que agora o Will não existe mais essa divisão, né? Antigamente tinha duas divisões, tinha a Well Modified Tour e a Well Certain Modified Tour, tá? Então ele vem lá da Certain, ele que é o atual campeão, tá, pessoal? Perdão, ele não é atual campeão, não. Ele, ano passado, ele ficou na terceira posição. Ele foi bicampeão 2014-2015, tá? O Andy Celsius. Então aí, vem conquistando aí, né? Vem aparecendo, descobrindo novos ares aí. Ele continua fazendo a sua participação. Ele que esse ano tá correndo na... Continua na Era Modifier, né? Não é mais agora, não tem mais acerto. Agora se unificou as duas categorias. Ele continua fazendo as corridas lá na Modified Tour, continua andando por lá, tá? Ele também já apareceu, já no ano passado, ele apareceu numa corrida da Truck Series, né? Não, também não é nada grandioso, não. E ele também já fez uma corrida esse ano aí, então ele conquista sua melhor posição na Arca, chegando aí ao seu primeiro top 5 na categoria. Então, parabéns ao Adseus pela sua grande corrida, né? Foi muito bem. O ano passado ele acabou batendo, teve problemas e bateu ano passado, mas esse ano deu tudo certo, foi top 5 para ele. Parabéns ao Andy Seus. Outro destaque aqui é o Spencer Davis, né? O Spencer Davis que sim, ele correu já, né? Ele já fez algumas participações aí, né? Na Modified Certain. Ele foi o nono colocado em 2014. O ano passado ele fez algumas corridinhas, tal. Não fez grande coisa não. E ele correu, né? Na KN Pro Series Swiss. Ele foi o oitavo colocado no campeonato, teve uma vitória no ano passado, né? O nosso amigo Spencer Davis foi o terceiro colocado na corrida, terminou muito bem, né? Parabéns ao Spencer Davis. O Auster Wolf, todo mundo já conhece esse daí, já é mais conhecido, já correu, né, em 2000. Correu em 2016, 2015, perdão, pessoal, ele correu com o truque do Keselowski, né, o Auster Wolf. Ele acabou não dando muita sequência no trabalho aí. Ano passado ele acabou tendo que ir para outros ares aí, não continuou com o nosso amigo Brett Keselowski, né, na Truck Series. Então ele continua aí na Arca fazendo boas corridas e apareceu aí na quarta posição, o Auster Wolf. O Shannon Lee, pessoal, que foi um dos que estava ali logo atrás, embutido ali, o Brandon Lin, né? O Shannon Lee, ele foi o quinto colocado, então parabéns a ele pelo seu top 5, o seu quarto top 5 na Arca em 14 largadas. Muito bem mesmo, o nosso amigo aí, Shannon Lee. O Gus Dean, que é o cara que venceu ano passado, ele foi ele foi o sexto colocado, mas ele não tinha um bom carro no final de semana. Creio que essa sexta posição foi um pouco mais aquém do pessoal que realmente tinha uns grandes acidentes aí, então acabou que meio que sobrando essa posição para ele, mas ele se armou muito bem também no final da corrida, quando tivemos ali o overtime, né? Então ele se armou muito bem, que era apenas uma volta, e ele se encaixou, terminou a sexta posição. O Bob Guerrero, já falei, foi o sétimo colocado, né? O Hilly Herbers foi o oitavo colocado, o Tom Hesse terceiro, o nono, e o Bo Lemustis foi o décimo colocado. Então esse aí é o top 5, top 10, tá, pessoal, para vocês aí. Quero falar um pouquinho também de outros pilotos que não apareceu, mas estiveram lá, né, que foi o nosso amigo Noah Gregson, que é o cara do Kyle Busch aí. Ele teve essa corrida aí, acabou se envolvendo em um acidente. Outro também é o Dalton Sergeant, que também se envolveu em acidente, né? Aliás, o acidente que eles se envolveram foi onde que tirou o pessoal que estava realmente fazendo a maior parte da liderança da prova. Era o grupo na frente ali, que foi o Dalton Sergeant, que ele acabou se envolvendo em acidente, né? O 55, o Noah Gregson. Também o Mark Thompson também estava ali na frente. O Will Kimmel também estava ali lutando por alguma coisa maior ali. O Kyle Witterman também estava lá dentro do top 5 ali. Mas esse pessoal foi pego meio de surpresa aí, porque eles estavam ali quando voltaram dos pits, eles estavam ali naquele bolo ali do 18º até 16º ali. E de repente sofreu algum toque ali, eles sofreram um toque e realmente foi coletado o pessoal que estava realmente andando na frente, né, aqueles pessoal. Quem sobreviveu, apenas o sobrevivente, foi o Auster Wolf, né, ele que sobreviveu aí, ó, ao ataque ali, e o Shannon Lee. Foram os dois sobreviventes que eles também estavam andando ali na frente, estavam dominando ali, né, lutando sempre ali pela liderança da corrida. Esses dois sobreviveram e terminaram muito bem a corrida. Os outros realmente foi top 30 aí, né? Por exemplo, Dalton Sérgio foi 27º, Noah Gregson foi o 30º, né? O Mark Thompson foi o 31º, o Timo 33º. Realmente não foi muito legal o resultado para eles aí. Mas enfim, coisas de corrida, coisas acontecem, né? Vamos falar também aqui das bandeiras amarelas. Tivemos aí 4 bandeiras amarelas. No finalzinho, a última foi o carro 23, que ficou lento pela pista, acabou sofrendo um acidente aí, né? O Brett Holmes, foi até que uma batida um pouco mais forte, o Brett Holmes, mas essa bandeira amarela foi fundamental aí, porque tivemos aí o overtime, né? Tivemos a corrida estendida aí por mais 2 voltas, seriam 80 voltas, mas tivemos aí 32 voltas, e claro, tivemos aí toda uma mudança no panorama da corrida, né? Foi quando, né, infelizmente, o nosso amigo Brandon Lynn acabou tendo problemas de combustível e ficou pela pista. Ele abandonou a corrida na volta número 80. E o carro chifre dele realmente colocou o tanto exato, agora no conta-gota, o combustível que precisou na volta 81, né, do 81ª, primeira volta. Não tinha combustível, infelizmente, foi apenas o 18º colocado, o Brandon Lee. Uma pena mesmo, uma pena realmente pro Brandon Lee. Teve que abandonar a corrida. Bom, pessoal, um Toyota aí, vamos marcando aí as marcas vencedoras aí, os manufacturers, né? A Toyota ficou com a vitória na sexta-feira com a Arca. Beleza, pessoal, então a Arca segue o seu campeonato. Ela no final de semana, não no outro, vai demorar um pouquinho ainda, 2 finais de semana. Ela volta em Toledo, depois em Elko, e depois vamos ter no dia 9 de junho, tá, pessoal? A corrida em Pocono, claro, com transmissão ao vivo. Essa aí vai passar para nós aí, né? Deve ser essa corrida, se eu não me engano, se não me falha a memória, essa deve ser no sábado à tarde e a outra que é na sexta-feira à tarde, eu não me recordo direito. Tem uma que é na sexta-feira à tarde, logo depois a Truck Series, a Truck Series é antes, depois depois é a Arca. Então essa aí, essa primeira corrida em Pocono deve ser no sábado à tarde. Beleza, pessoal, então esse aí é o calendário da Arca. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também, pode entrar no arcaracing.com, tá? E ver lá o calendário, ver lá também estatísticas de piloto, dá uma sarrapeada lá, que realmente a Arca é uma categoria muito interessante. Só relembrando vocês, tá, pessoal, que vocês até podem se perguntar, mas quem que é a Arca? A Arca, pessoal, é uma categoria que não é da NASCAR, tá? Não tem nada a ver com a NASCAR, não compete, não dá resultado para a NASCAR. É uma categoria, posso falar que é uma categoria concorrente à NASCAR, à ARCA, né? Mas, pelo tamanho aí, seria uma judiação falar que é uma concorrente. Então a gente costuma falar que a prima é uma prima, uma irmã, né? Porque também o piloto que está saindo da KN Process Wish ou West, ele precisa da superlicença, e a única categoria que corre no Super Speedway com uma baixa cilindrada que dá essa superlicença é a ARCA. Então, obrigatoriamente, para você correr em Daytona, que você quer correr tanto na Truck Series, ou na Xfinity, ou na Cup Series, você precisa ter a superlicença e precisa correr na ARCA lá em Daytona e tirar a superlicença, que é correr no Super Oval. Beleza, pessoal? E a ARCA, claro, tá aí faz muitos anos, sempre com bons campeonatos. Temos, ó, vários pilotos, Chris Buescher veio de lá, vários pilotos já passaram por essa categoria, foram campeão e hoje em dia tá na NASCAR aí, né? O nosso amigo aí, o Brian Keselowski, pai do Brett Keselowski, fez também passagens históricas na ARCA, não foi o grande campeão, mas também foi sempre um grande figuraço aí. E temos aí, o claro, hoje o Brett Keselowski, que também começou na ARCA, também seguiu os passos do pai, o Brett Keselowski. Beleza, pessoal, vamos então falar aí de Talladega. Vamos falar um pouquinho da corrida da Xfinity Series que aconteceu aí no sábado à tarde, a Sparks Energy 300, corrida muito boa, vencida pelo nosso amigo Eric Emerola. Venceu a corrida com o 98 do Fred Biagi, que realmente estava merecendo uma vitória já. É um carro que tem vários pilotos esse ano, não é só o Eric Emerola que corre com ele. Ele praticamente vai fazer full time esse carro aí. O Casey Mills também está correndo com esse carro. Casey Mills que foi o 9º colocado em Richmond semana passada. E essa semana aí ficou com a vitória lá em Talladega com o Eric Emerola. Então parabéns aí ao Fred Biagi pelos resultados positivos com esse carro. Espero que essa combinação Eric Emerola e Casey Mills traga melhores resultados ainda ao time. O Eric Almirola, pessoal, que venceu a corrida de Daytona de julho do ano passado, né? Nós sabemos aí que ele tem uma boa mão aí para vencer em Super Speedways o Eric Almirola, tá? Relembrando que ele tem 3 vitórias, mas a primeira vitória em 2007, não sei se todos vão lembrar, né? Essa vitória que está na carreira dele aí, ele fez a pole, ele participou de todo final de semana, mas durante a corrida ele passou mal, o DNL foi chamado ali no momento ali para fazer a parte final da corrida, não a parte final, boa parte, né? Mais do que a metade da corrida, o DNL assumiu o carro número 20 da Rockwell Automation, o patrocinador que era vermelho e branco. Era um carro muito bonito, sinto saudades desse carro e desse shame aí. É, então o Danny Hennig assumiu o carro número 20 do Eric Almirola e venceu a corrida. Quem foi pro Victory Lane foi o Danny Hennig, quem estourou o champanhe, quem fez toda a bagunça no Victory Lane com o time foi o nosso amigo Danny Hennig, mas quem ficou com a vitória nas estatísticas foi o Eric Almirola. Isso foi lá em Milwaukee 2007. Procure no YouTube essa corrida aí, esse vídeo, essa parte final, que com certeza vocês vão encontrar lá no YouTube aí para vocês matarem um pouco a curiosidade. Beleza, pessoal? Então, parabéns ao Eric Almirola aí pela sua vitória, terceira vitória na Action Series, né? E tivemos também o Errol Sauder, que bateu na porta, foi o segundo colocado, o Joe Logano foi o terceiro, o Ben Kennedy fazendo uma boa corrida, uma boa participação, foi o quarto colocado, o Eric Jones foi o quinto, tá, pessoal? E o Matt Tift, um dos contenders que tá precisando mostrar resultado, isso eu tenho que sempre falar, foi o sexto colocado, o Michael Emmett fazendo mais uma boa corrida, foi o quinto colocado, o Justin Auger foi o oitavo colocado, o Daniel Soares fazendo uma participação aí de vez em quando na SM Series foi o nono colocado, e o Jeff Green foi o décimo colocado, fechando o top 10, tá? O Matt Tift continua aí precisando de bons resultados, ele foi 14º em Richmond, 16º em Bristol e tinha sido 9º, né, lá no Texas, agora na 6ª posição, digamos que melhora um pouquinho mais dele, mas precisa fazer boas sequências de corridas nosso amigo Matt Tift. O Michael Annette continua muito bem, 3ª corrida seguida dentro do top 10, 10º em Bristol, 8º em Richmond, agora melhorou mais uma posição ainda, foi o 7º em Talladega. Eu comentei que ele precisava de resultados melhores e vem melhorando gradativamente os resultados aí. O nosso amigo Justin Auger foi o 8º colocado, né, na corrida passada ele foi o 2º, depois de toda aquela confusão toda, aquela relargada toda ali, que cheia de controvérsias, né, talvez o Justin Auger teria vencido a corrida, teria levado ali a vitória, mas acabou ficando na 2ª posição. Então, isso aí, águas passadas, já passou o ritmo, já foi. Então, terminou na 8ª posição. Ele que estava muito bem ali nessa corrida ali, ele praticamente andou a corrida toda dentro do top 10, terminou no top 10, então parabéns ao Justin Auger. É um cara que pensa no campeonato e eu acho que esse ano ele vai dar um pouco mais de trabalho que o ano passado, ainda mais se tiver corrido o Dash Forecast. Outro cara que eu mencionei agora há pouco é o Jeff Green, né? O Jeff Green conquista o melhor resultado do carro número 8 aí, chegando nesse ano 2017, chegando na 10ª posição. Parabéns ao Jeff Green, que está levando muito dinheiro para esse time aí, que realmente é muito pequenininho, e eu quero ver esse time cada vez melhor. O Ben Kennedy, que fez a sua 2ª participação apenas, né, na Action Series aí, conquistou o seu primeiro top 5, então agora são 2 corridas e 1 top 5, um número muito bom. São 2 corridas, 1 top 5 e 2 top 10, né? Sempre andando num nível muito bom, né? O ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas ele foi 10º em Iowa, né? E agora 4º colocado em Talladega. Muito, muito bom, positivo aí o resultado do Ben Kennedy. Um pouquinho melhor que o Brandon Jones. Abre o olho, meu amigo. O Ben Kennedy tá vindo aí, viu? O Ben Kennedy, pessoal, que é fruto da Arca, tá? Ele também já correu na Arca lá, já teve sucesso na Arca, nosso amigo Ben Kennedy. Bom, corrida boa, corrida interessante, mas uma corrida muito, muito, muito acidentada. Tivemos um acidente, vários acidentes, foram apenas 5 bandeiras amarelas, mas tivemos 2 bandeiras vermelhas, uma corrida bem longa, bem demorada, né? E tivemos aí acidentes grandes, muito grandes, né? Que foram na volta 22, onde foram envolvidos quase 10 carros, e também na volta número 51, lá também vários carros envolvidos. Para falar um pouquinho, e mais curioso também, pessoal, que foram só esses acidentes grandes aí, né? Não tivemos aí, fora disso, tivemos nenhum acidente. Só tivemos também o Ray Black Jr., que infelizmente no comecinho da corrida, bem no comecinho, né, teve um problema de motor aí, ficou pela pista o nosso amigo Ray Black Jr., não conseguiu fazer muita coisa, né, já logo no comecinho abandonou a corrida o Ray Black Jr. Tirando isso, não tivemos nenhuma outra bandeira amarela sem ser os grandes acidentes, né, que foi na volta 22, na volta 51, depois só tivemos o final do estágio 1, final do estágio 2, que foi sobre em acidente, e depois só no finalzinho da corrida tivemos aí um detrito na pista, né, que infelizmente teve que tivemos uma bandeira amarela e também que deu uma embaralhada mais ainda no finalzinho da corrida aí. Então, parabéns a Ayrton Sirius pela sua grande corrida. Tivemos aí também um monte de ferro retorcido, né? O nosso amigo Brandon Poli fez das suas, né? Infelizmente acabou levando um toque ali no primeiro acidente ali e não teve muito o que fazer. Já no segundo Big One, pessoal, foi ali um... Não posso falar que foi um excesso, mas foi um bump meio errado ali do Eric Mirola em cima do Ryan Reed. Ryan Reed que estava bem posicionado dentro do top 5 ali e acabou subindo e coletando o Brandon Gallagher e assim foi levando mais um monte de gente, né? Mas prejuízos maiores para os contenders Ryan Reed e, claro, o nosso amigo Brandon Gallagher. O Cole Custer também foi envolvido, né? Uma pena o Cole Custer envolvido. O Ryan Reed que estava muito bem, estava começando a se posicionar bem na corrida, mas acabou tendo que abandonar a corrida aí devido ao acidente. E, pessoal, assim, realmente foram só esses dois grandes acidentes aí, né, que marcou a corrida. Não tivemos outros acidentes menores. Felizmente estão todos bem, não aconteceu nada de grave com ninguém, são apenas um monte de ferro retorcido. Beleza, pessoal, corrida boa, corrida interessante da Ignis Series, corrida que, falando do campeonato, não decidiu tanta coisa assim, não tivemos grandes mudanças assim na tabela de posições, né? O Stadler continua ali, do Justin Auger, William Barron, Bubba Wallace, Daniel Rick, Michael Annette, Matt Tift, Ryan Reed, Black Cook, Brandon Poli, Dakota Armstrong, Cole Custer, e esses são os 12 primeiros aí do campeonato. Continua tudo belezumba aí para todo mundo, né? Alguns ainda estão devendo ainda, né? O Brandon Gallagher, por exemplo, é apenas o 17º colocado, o Brandon Jones apenas o 15º colocado, o Ryan Sigler, que apareceu muito bem na corrida, é o 13º. O Ryan Sigler quase conquistou aí um top 5, que seria excelente para ele, né? No finalzinho estava encaixando ali. O JJ Yeady também quase encaixou um top 10, que seria muito bom, muito positivo para ele. O Kenseth Kane também, que fez uma boa corrida o tempo todo aí, acabou ficando fora do top 10, foi o 15º colocado. O Tim Hill, pessoal, que assustadamente ele apareceu dentro ali do top 5, falei, meu Deus, é hoje que o mundo vai acabar. Lá vem o Tim Hill para ser top 5 com seu 40 preto, o carro pretão, né? O carro do Carlonga aí, infelizmente o carro não tem muito patrocinador, né? Mas o 40 preto ali, o Dodge, e era um Dodge, tá? E vinha aparecendo no meio de todo mundo ali, falei, meu Deus, agora ele vai vencer, ele vai chegar no top 5 ali e vai ter muita gente falando dele a semana toda. Ele acabou sendo 17º colocado, ele acabou sendo engolido ali no meio. Ele até fez um bom movimento, mas depois ninguém acho que comprou muita dele não. Ele acabou errando um pouco, ele e o Ryan Sigler também errou. Eu não sei o que o Ryan Sigler aprontou, que ele estava na linha de dentro, né, colado na linha, ele foi aparecer lá perto do muro. Eu não entendi muito bem a do Ryan Reed, mas enfim. Faltou talvez, falta um pouco aí com certeza de malícia para esses pilotos aí. Bom, isso só tem para falar isso mesmo de Talladega, tá, pessoal? Para falar aí da Sparks Energy 300, corrida interessante, vitória do Eric Mirola. Não tivemos vitória nem de Carbuch, nem de Keselowski, nem de Kevin Harvick, nem de Joey Logano, para encher o nosso saco e já falar, cansei de ver esses caras vencer. É legal ver um cara diferente vencendo, então parabéns ao Eric Mirola, o time da Ford aí. A Ford que segue dominando, né, Talladega, mais uma vitória para a Ford aí em Talladega. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para o box da Cup Series.